Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs, que escutam os seres humanos e robôs da internet. Eu sou o Fernando Baroni, aqui comigo tá o Thiago Pesanetic. Aê, oi. E isso não é um podcast. Senhores, está com todo um desdém na voz. Hoje, mesmo dia da gravação do anterior, veja bem, passaram-se 15 dias para você, mas para a gente tá direto. 15 segundos. Olha que surpresa, se você se empolgou com a gente lendo comentários e comentou, a gente não vai ler porque ele ainda não existe para gente. Mas a gente lê no próximo. Talvez. Se for bom. Nós vamos começar a ficar seletivo. É, e tudo bem com você, Thiago, nesses últimos 15 minutos que a gente não gravou? Você me deu outra cerveja. Ah, claro, né? Me sinto muito mais hidratado com todo esse álcool no meu corpo. E o pior é que até escrito aqui, né? Cerveja puro malte. Puro malte. E ali, cereja puro malte. E por vários segundos eu fiquei olhando assim, mas por que cereja? E eu fiquei mesmo, tipo, eu fiquei confuso, assim. E é cerveja. Podia ser cereja. Que saga, hein? Ou podia ser... Chuchu. Aquelas cerejas que não é cereja, chuchu dentro da conserva. Então, vamos contar o segredo do mundo. Do mundo pras pessoas. Ruffles é feita de banana. Fanta é feita de cenoura. E cereja é feita de chuchu. Cereja, aquela que é no licorzinho. Na conserva. Na conserva. É, não, obviamente que não 100%, no caso da cereja sim, no caso da Fanta e da Ruffles, não, mas é uma grande porcentagem. Então, chupa, seu idiota que acha que você tá comendo batata, que você tá tomando... Ah, uma vantagem, você pode comer Ruffles porque não é carboidrato, então. Aí, ó, viu? Olha, é proteína, é proteína. Banana é proteína. Banana é proteína, é, porque eu não sei, eu me confundo muito com essas coisas. Mas na verdade, quem criou a Fanta foi a Alemanha nazista. É mesmo? Tal qual o carro, né? O Fusca. Foi o Hitler. Volkswagen. Volkswagen. Carro do povo. Carro do povo. Aí, ó, e quem criou a boneca inflável foi o Hitler também. É mesmo? É. Porque ele não queria que o sangue alemão. A gente tá começando hoje culto pra caralho, né? Que o sangue alemão se misturasse com o sangue das pessoas. E rola, obviamente, que em tempo de guerra é errado, mas rola estupro. Sim. E, ou mesmo ter sexo consensual com estrangeiras. E ele não queria. E pra saciar a sede sexual de suas tropas, ele pensou no projeto da Black Inflável. Já é inflável mesmo? Já. Mas assim, não aconteceu dela ser produzida em larga escala na época. O senhor peidou agora? O senhor soltou um flato? Sim. Flatos no ar. Você começou falando de Hitler, cara. É verdade, é. É. Tudo bem. A gente já perdeu qualquer argumento. Desse episódio inteiro, graças a Lady Goodwin. É Goodwin ou Godwin? Acho que é Goodwin, são não, dois outros. É Godwin, não, Godwin, Deus venceu. Deus vence. Não, é um sobrenome judeu, cara. Ah, eu jurava que era Godwin, porque são tipo, dois ossos. É tipo Godwin. Um Deus ex machina, tá? Assim, da conversa. Assim. Bom, antes de começar, tem que ter um quadro do Thiago, né? Tem. E então o quadro de hoje é: o que aconteceu com o Thiago no sábado que foi o lançamento da Escape na Ugrazine? Ugrazine é o nome Ugrazine. É o que eu sempre falo, Ugra, né? Então, ó, o que aconteceu com o Thiago no sábado no qual foi o lançamento da Escape na Ugrazine? Isso. Que eu não me lembro o dia. Ah, dia 9? Acho que foi 9. 9 do 12. Acho que foi 12. Não, do 10. Futuro, é. A gente mexe tanto com o timeline aqui pra gravar isso que fica isso. Tudo confuso. 9 é. Do 10. Nós somos tipo Bill e Ted, você já reparou? Você já reparou? Porra, eu quero jogar Twister com a morte, cara. Nossa, jogar Batalha Naval. É, porra. Como eu gosto de Bill e Ted. Puta que pariu. Eu gosto mesmo. Mas o que aconteceu com o Thiago? Não, eu quero falar de Bill e Ted. Eu não falei o episódio inteiro. Não, depois a gente faz um de Bill e Ted. Tá. A gente faz um de viagens no tempo, só com essas coisas bonitas. Gostei. Nossa, vamos, fácil, legal, gostei. Anota depois lá, que a gente tem uma lista não de pautas. Não vou anotar, o Ayrton vai falar pra gente. Ah, é, Ayrton, por favor, fala pra gente depois. É, nos fala lá no grupo, no chat, quando você escutar esse, nessa hora você manda pra gente. Você manda pra gente, nesse exato momento, se você não estiver mandando, você falhou com a humanidade. O que aconteceu com o Thiago em dia 9 do 10 de 2016, no lançamento da Escape, num sábado, na Ugrazine. Eu estava nesse dia trajando uma camiseta da banda Motley Crue. Eu prometi... Tá ridículo, era uma camiseta com a manga cortada. Regata, calor, cara, tava 36 graus, você queria que eu tivesse com manga? Nada justifica regata. Eu uso regata nada, com frequência. Nada justifica regata. Olha, eu sou calorento. Nada. A minha pressão sobe. Nada justifica regata. Então, tira a camiseta, mas não usa regata. Tira a calça jeans, bota o fio dental. O senhor está condenando, então eu pararei de usar, jogarei fora hoje, porque vai o nada. Senhor não aprova. Porra nenhuma. É nada, só vou comprar regata, vou cortar as mangas tudo na minha camiseta. Vai vir gravar de regata. No submarino. É que não tá tanto calor, mas eu virei, hein? Ó, vai ter um dia que você vai ter uma surpresa que eu chegar de regata, que você vai falar, que homem sensual. A gente não vai gravar, e aí quando as pessoas falam, cadê o podcast da quinzena? Eu vou falar, Thiago veio de regata. Nenhum post assim no site, sim, né? Não tem podcast essa quinzena porque o Thiago veio de regata gravar. Então, o que aconteceu com o Thiago? Thiago tava de camiseta do Motley Crue. Aí a camiseta do Motley Crue é da banda Motley Crue. Pra quem não conhece a banda Motley Crue... Banda de hair metal. Aquela marca Ramones, né? Mas tem Ramones escrito na marca Ramones. Exato. É uma banda de hair metal, uma banda de glam rock, uma banda de hard rock, depende de como você quiser. Que é uma banda poser, certo? Que usava maquiagem e tudo. Estava eu conversando com o Load, né? Conhecido pela galera aí do YouTube, aí, né? O Gil. Um abraço, Gil. Eu sei que você escuta. É, o Gil escuta. O grande Gil, e com a Jaque, do canal Jaque Comics. Abraço, Jaque, acho que você não escuta. Eu acho que ela escuta, viu? É? Ela escuta, rapaz. Ah, ela então falou um que gostou do episódio que a gente falou de religião, tudo. Aquele chamou muita gente pela montagem fantástica que você fez. Verdade, viu? Aquele, ó, minha finest hour. Aquele lá. Eu quero só ver como vai ser esse. Puta, esse vai ser foda. O anterior é tranquilo, esse daí é foda. É. Mas tudo bem, ok. É, não, já tenho uma ideia, já tive agora. É assim, ó. Então, eu estava conversando com eles na Rua Augusta. Rua Augusta é essa em São Paulo, pra quem não é de São Paulo, que é uma rua conhecida por ela tem todas as tribos, principalmente os rockers, as pessoas que gostam de rock e tal, em geral frequentam Rua Augusta devido aos barzinhos, a algumas baladinhas que tocam. Ah, não tem mais pra onde ir. É, exato, daí fica lá. E aí o pessoal. Daí eu tava lá conversando com o Gil e com a Jaque na rua, com minha camiseta do Motley Crue. Sem manga. Sem manga. Mas se fosse o problema das mangas, não é, né? Mas aí chegou um cara, por volta dos 45 a 50 anos, tipo, tiozão. Tirou o fone de ouvido, olhou pra mim, assim, apontou com o dedo e falou assim, ó. Motley Crue poser. Bravo, assim, tipo, ele tava puto. E eu falei, não, é mesmo, concordo. E ele, tipo, ficou me encarando, assim. Tipo, um cara meio, sabe, desajambrado, assim, sabe? Assim, um cara meio errado, assim, fisicamente. Desajambrado, vocabulário de Thiago Essence. Ele era meio manco, assim, sabe? ele era meio torto, assim, sabe? Tipo assim, mas nada contra a figura do cara. Mas assim, se eu não sou um cara extremamente forte, mas eu sou um cara forte. Eu sei do alcance do meu poder. O poderio de meus braços. Seu ki. Meu ki. Cosmo poderoso. Over 9000! Eu mato aquele cara se eu brigo com ele. Ele queria briga comigo. Primeiro porque ele é velho. Ele tem reumatismo, claramente. Não, mas assim, o que leva uma pessoa na rua. Nós estávamos em três, certo? A Jaque, tudo bem, vai, ela não tem cara de briguenta. O Gil é brother, e brother que é brother chega na briga na voadora. Na voadora. Não, e o Gil, na hora, representou trutão total. Porque o Gil estufou o peito. Já puxou ali e falou, mano, é agora. Vai ter porrada. Ele fechou as mãos assim, eu falei, não. Aí o cara saiu andando, mas olhando pra trás e parava a cada 5 metros, olhando assim, sabe? Tipo, vou brigar hoje. Vou brigar porque Motley Crue, eu falei que o Motley Crue é poser. Mas eu concordei com o cara. Só que assim, eu tô numa fase já da vida que eu não vejo mais razão de briga. Eu nunca gostei de violência, mas já briguei muito em meu tempo. Por besteiras, pra ajudar a briga de amigos. Só que jamais eu brigaria hoje em dia. Jamais. Eu acho idiota. Sabe? Você virou um cidadão mais britânico, assim. Eu sou um cidadão britânico, sou pontual. O senhor viu quando você eu já cheguei. É ruivo, né? Então? Ruivo, britânico. Tô todo lá, todo no esquema. E assim, o cara, tipo, meu, que leva uma pessoa a fazer aquilo que ele fez, sabe? Ele é retardado? Ele tem algum problema mental? E, tipo, ele vai me desafiar na rua, assim, sabe? É isso que aconteceu comigo. Lembrando agora, nesses passados 15 minutos, só levou 15 minutos pra gente começar a gravar outro, porque a gente queria lembrar dessa história, pro Thiago começar o programa. É verdade. Eu lembrei que recentemente eu tô assistindo Flight of the Conchords. Cara, eu sou louco pra ver isso. Que é sensacional. É sensacional. Peraí, que eu vou pegar um negócio aqui na minha sacola, mas pode falar. E assim, sempre tem músicas, né? Porque eles são uma banda. Sim, eles são uma banda. Inclusive, então, o cara que escreveu as músicas dos filmes dos Muppets foi. Foram eles. E tem uma música, se não me engano, do primeiríssimo episódio, que é a Robot Boogie. É. Que tem a ver com o que a gente tava falando. Porra, por que você não lembrou do episódio passado? Ah, esqueci. É, que assim, a série eles gravaram em 2000 e poucos. Já, ah, é, 2008. Já tem 8 anos. Inclusive, o diretor dessa série, de boa parte dos episódios, é o Taika Waititi. Taika Waititi? Que é o cara que tá dirigindo o filme novo do Thor. E tem um episódio do Gondry. Gondry dirige. Mentira. Na segunda temporada. Caralho, foda, hein? É moral, hein? É. E aí, a música já começa, tipo, no futuro distante, ano 2000. Deixa eu dar pra frente. Eles vestidos de robôs, assim, de caixa de papelão, com papel prateado em cima, sabe? E é uma música sensacional, falando de como os robôs dominaram o planeta e mataram os humanos. Olha que legal. E eles tiveram que matar os humanos pra poderem se divertir. Porque os humanos eram agressivos. Viu? E o refrão é lindo. Que é... The humans are dead. The humans are dead. We use poisonous gases and poison their asses. The humans are dead. É pena que as pessoas não podem ver a dancinha que você está fazendo agora. The pena. Humans are dead. E eles falam que existem dois estilos de dança. Será que? O robô e o robot boogie. Será que existe isso no YouTube para você linkar no episódio? Tem. Faça isso. Que eu quero ver também. Tá bom. Então, tente lembrar. Tá, eu vou tentar lembrar. Tudo bem, vai. É bom quando a gente fala de coisas pra linkar no começo do episódio que eu vou lembrar. Você só ouve 10 minutos estourando, assim. No máximo. E que assim, do último eu já falei que eu ia linkar alguma coisa e já esqueci o que era. Mas você vai ouvir. Eu vou ter que ouvir porque eu falei que eu linkei alguma coisa. Quem mandou falar. É, vou ter que ouvir. Eu não botei link algum. Porque eu sou cara completamente um contador de histórias. Eu vou parar de fazer isso. Então trazer um caderninho e anotar o que eu preciso de casa. Mas não é uma ideia isso aí, viu? É. Não, mas eu ouço. Quando eu ouço antes dos ouvintes. Que é verdade, é verdade. Eu te passo, você me diz o que eu tenho que linkar. Fica tranquilo. Tá. Não, inclusive, pedindo desculpas, há 2 episódios atrás, que foi o episódio de Harry Potter, eu falei que ia fazer um desenho no paintbrush do pé do Alessio. É verdade. E eu não fiz, porque eu fiquei com preguiça. É quando ninguém citou nada, eu fiquei quietinho. Ele tá com muita preguiça, porque a gente tá gravando... No mesmo dia que a gente gravou o último, o último sai daqui uma semana, mais 8 dias, e ele já não vai fazer de qualquer jeito. Olha, digamos o seguinte. Agora você não pode fazer. Num episódio de Natal eu faço. Você só pode fazer daqui um mês pra frente. Num episódio de Natal vai ter no post o pé do Alessio desenhado no paintbrush por mim. Beleza. Tá prometido, se eu lembrar. Ayrton lembra a gente. Ayrton lembra a gente, por favor. Mas o tema de hoje, Thiago... Aê, qual é que é? Qual é que é? É um tema que pode se ligar com a minha história. Olhe para os meus quadros na parede e lembre Uma bela seleção de quadros, inclusive. Muito obrigado. Eu gostaria até de poder mostrar para vocês, mas eu não vou mostrar porque eu não tenho como mostrar. Vocês podem ver as artes desse cara sensacional, que é o Butcher Billy. Ele tem um perfil no Twitter, @ButcherBilly, e você encontra um link para comprar as coisas dele. Eu não sabia, eu baixei da internet, num post. Ele é ok com isso. Ah, desde que você não compre a arte dele pirateada, tudo bem. Ah, tá, tudo bem. E eu achei em alta na internet e tal, baixei, imprimi e botei na parede, não, sabe? Mas bem legal isso aí. O tema de hoje é... Superpoderes são uma bosta. Lixo. E você sabe disso. Por exemplo, linkando com a história do que aconteceu comigo no lançamento da Escape, tá? Dia 7? 9, sei lá. Whatever. Algum momento de outubro. É, o que aconteceu comigo? Eu acho que... Não, foi depois do meu aniversário. Então não foi 9, não. Foi depois. Eu te parabenizei? Acho que sim. Ah, eu não te dei presente. Não. Você sabe o que eu ia te dar de presente? Não. Eu vou falar porque eu não vou te dar, porque eu não vou lembrar. Ok. Que eu já não lembrei até hoje. Eu ia te comprar uma Colinos. Uma Colinos é uma Sorriso. Só. Ayrton, lembra ele. Tô precisando de passar de dente. Eu comprei hoje. Até esse episódio sair, vai ter acabado. Caralho, você escova o dente, hein? Porra, um mês? Uma pasta? Ah, é verdade. Não, tem razão. Não, eu tô pensando no... Vacilão. É, idiota. Se eu tivesse superpoderes naquele momento, eu poderia ter matado aquele cara. Ou se ele tivesse poderes, ele poderia ter me matado. Por causa da minha camiseta da banda. Oi? Você nem precisaria, na verdade. Só ficaria mais fácil. Não, sim, claro. Mas, por exemplo... Matar uma pessoa não é tão difícil como parece, né? Não, verdade? Não é. Se você tá numa briga, você derruba alguém, você começa a chutar a cabeça da pessoa até cansar, você matou ela. Matou ela, é verdade. Ah, o Thiago trabalha em hospital. É. Ele deve conhecer maneiras muito interessantes de matar pessoas. Eu torço para que até esse podcast estar no ar, eu não trabalhe mais, porque eu esteja milionário vendendo 11 reais. 11 reais, princípio. E a gente vai continuar falando princípio até sair o segundo, seja lá quanto. É, exatamente. Eu tô falando 11 reais porque é mais fácil para as pessoas procurarem no Google. Princípio. Princípio é o nome do primeiro volume, né? Que é uma trilogia. 11 reais. Cara, eu não podia pagar por uma propaganda melhor. Mas é meu isso aqui, eu falo o que eu quiser, rapaz. Caralho! Bom, então assim. É que assim, eu fico imaginando. Por exemplo, super força é um problema, é um poder complicadíssimo. Não dá pra ter. Porque não tem aplicação no mundo real. Você teria que ter um controle extremo na sua coordenação motora. Sim. Você teria que ficar se limitando o máximo possível o tempo todo pra interagir com outras pessoas. Sim. Imagina apertar a mão de uma pessoa. Você. Vacilou por um momento, você tá ligado quebrou que a mão da pessoa. O Superman e a Lois Lane nunca transaram, né? Nem dá. Uma esporrada dele ele atravessa ela. Ele atravessa a pelvis dela. É. E atravessa a parede e provavelmente vai atravessar vai seis prédios. Vai matar mais umas 8 pessoas. Então, derrubar um helicóptero e o helicóptero vai cair e vai imagina matar mais 10 pessoas. Imagina o tamanho do buraco naquele celeiro da Fazenda Quente a primeira vez que ele bateu punheta. Bateu uma punheta. Será que o Superman bate punheta? Deve ser o único jeito que ele tem, né? Pra... Ele mira no sol e bate uma. No espaço, já, pra não estourar. Às vezes um aquelas explosões solares e o Superman batendo uma. Não, ele tem que estar no espaço já, pra não acertar um satélite no caminho. É, tá? Verdade, não. Ele tem que ver aí no mapa de satélites, que é gigante. Tem muito satélite ao redor. Ele tem que sair da órbita dos satélites, ficar mais alto que isso. É. É fora da influência gravitacional da Terra. O que pro Superman é ok. Caralho, bronha espacial, olha só. Bronha espacial. Imagina uma punheta na Estação Espacial Internacional. Nossa, eu já pensei isso. Porque líquidos fazem umas bolinhas, né? Elas fazem bolinhas porque é zero gravidade e elas ficam flutuando. Caralho. Aí o cara pensa, mano, creme de leite, vai lá e come. O cara, não, porra! Ou, cara... E a velocidade que ela sair, graças à força, tipo, ia espirrar na parede, sem dar tempo de você fazer alguma coisa sobre isso. É verdade. É verdade. Caralho. Nossa, fazer não sexo dá nem pra bater punheta na Estação Espacial Internacional. Não dá. Ser astronauta lá é uma bosta. Viu? 6 meses lá. Será que tem boneco inflável lá? Acho que não tem boneco inflável, mas eu acho que tem algum tipo de tecnologia. Ah, tem flashlight. É. Não, porque assim, porque se existe. Por exemplo, muita gente faz piada do astronauta tá com coceira no nariz. Existe um velcro. Você não sabia disso? Não. Tem um meme, assim, sei lá, que é um astronauta, assim, tipo, na lua, assim, com toda a indumentária, gritando, ai, meu nariz tá coçando, caralho! E não pode fazer nada. Só que, na verdade, existe um velcro no capacete pra coçar o nariz. É mesmo? É verdade. Caralho. Se pensaram nisso, os caras pensaram na punhetinha. É. Pensaram. Pensando deve no ter um tipo de gente que desenvolve essas coisas? É. Com certeza. É um tubo, existe um tubo onde você insere o seu pênis. Pra urinar. Pra urinar. No de mulher deve ser tipo um copinho, assim, né? Tipo, é o que acopla, assim, né? É, exatamente. Um plum. E aí faz. Então, esse tipo de coisa deve dar pra ser usado. Deve ter um rolê de massagem, né? É, você aperta um botãozinho. Tem um botãozinho na roupa dele, tipo Darth Vader. É, assim, deve ter um botão da punheta. Será que o Darth Vader bate punheta? Ou será que queimou o pênis dele? Não, queimou. Ele é tostado. Não, qualquer extremidade mais assim. Funcional? Cara, é corpo cavernoso o pênis. Ele sim, seria tostado e sair, tostado. Cairia, cara. Não tem um osso pra suportar aquilo. É verdade, não, tem razão. Ele não tem pau. Cara, Darth Vader não tem pau. É o nuco, por isso que tá puto da vida com todo mundo. Hashtag Darth Vader não tem pau. Hashtag Darth Vader é o nuco. Mas legal. Darth Vader é o nuco. Darth Vader é o nuco. Esse a gente vai falar. Quem mandar essa. Pode escrever o que você quiser. Até eu vou colocar pra que a gente fale da minha. Pode escrever o que você quiser que a gente vai falar o que tá escrito. Não, sério, você pode xingar a gente. Darth Vader é o nuco. Pronto. Não precisa de caju pra essa. Não, do nada, nada. Mas a gente até faz o... Você não tem aquelas máscaras, né, que faz a voz? Puta, eu não sou tão nerd assim. Ah, você que é, vai. Não, a ponto de gastar uma grana pra ter uma máscara que faz... É, que eu faço com a mão. Tanto que morro depois. Destrói seu pulmão, né? Seus brônquios ficaram comprometidos agora. Mas então... Superpoderes. Super força, aplicação no mundo não, real. Caralho, zero. Cara, impossível. Não dá. Imagina você acordar com um susto no meio da noite. Vai desligar o despertador, que nem a moça, Jessica Jones, moça de inúmeros heróis já mostraram. É, sabe qual é o problema? Eu sou desastrado, no sentido de, às vezes, eu tô andando desbarro em alguma coisa e tal. Você ia destruir o mundo. Eu destruía meu prédio, assim, tipo, eu ia mijar, virar assim, batia a mão, quebrava uma coluna do prédio e ia cair o prédio inteiro. Considerando que, cientificamente falando, provavelmente super força estaria ligada a uma super densidade, então, você não poderia dar um pulo num lugar, num andar elevado. É, exatamente, você tem que morar numa casa térrea, uhum, e sem... sem porão. Sem porão. E o chão tem que ser preparado pra receber impacto. Tem que ser tipo aqueles... O ringue da WWE que ele tem mola. Uhum. Teria que ser alguma coisa desse tipo. Tipo aqueles aeroportos em lugar de que tem terremoto. Exato, exato. Esse tipo de coisa. Porque, sério, não, assim, tipo, é simples, é óbvio. A densidade corporal de uma pessoa, tipo... Não precisa nem o Superman. Superman é muito... O Luke Cage, uhum, por exemplo. Ele não tem super força. Ele tem super força, é verdade. Ele teria que ser muito maior. Pra que aquele tipo de força... Seria tão denso num nível que, tipo, ele seria... Seria um corpo gravitacional no meio da Terra. É verdade. Ele ia atrair pequenos objetos. É, exatamente. Ele ia ter satélites ao redor dele, assim. Não, é verdade. Porque, tipo, o cara tem que ser muito grande. Por exemplo, tem coisa mais simples. O Wolverine. Wolverine. Wolverine, baladão. Imagina o peso dele. Porque os ossos dele são de metal. Toneladas. Ele tem todos os ossos do corpo dele, tipo, ele é de metal. Então ele ia pesar muito. Uhum. Ele não conseguiria andar. Um carro afundaria com ele. Sim, fácil. Mostra o trailer lá do Logan lá, que, né? Ele sentado no carro com o professor Xavier. O Blackbird lá não ia voar. Porque ele ia ter um bloco de metal lá. Ia foder todo o eixo do bagulho. É, exatamente, ele ia voar de lado, assim, de ladinho, assim. Então, assim, tipo, super força ou qualquer coisa desse tipo é impossível. Não dá. Não, é o que eu falei. Não dá pra você viver. O Luke Cage transando com a Jessica Jones na série, não é spoiler, porque, porra, é no primeiro episódio. É o que? Eles são super fortes. Porque ela aguenta, porque ela é super forte. Eles têm a densidade aproximada. É, exatamente. No caso da Jessica Jones, assim, na série ela é menos poderosa do que nos quadrinhos. Sim. Nos quadrinhos ela é tipo Superman, assim. Ela é fodona. Muita força, só que ela não usa. Uhum. Ela evita usar. Só que, assim, ele mataria ela, no caso. Ou se fosse um caso contrário, que ela fosse transar com um cara que não... Se empolga ali no meio do rolê, já não, era. Na primeira cavalgada que ela deu, assim... Quebrou a bacia. Death by Snoo, que nem no Futurama, né? Que tem as mulheres gigantes amazonas, né? Daí tem os esqueletos, assim, tipo, com a mão pra trás, assim, e a bacia quebrada. Ela sempre ia ter que ficar deitada. Sim. E alguém tomar iniciativa. Fora que se ela desse uma apertada ali, naquela empolgação, esmagava o membro da rapaz. A vagina dela, o cara não conseguiria entrar. É verdade. Não conseguiria entrar. O cara teria que ser realmente, assim, poderoso. Um dildo ou um consolo, por assim dizer, pra ela tem que ser de metal. Tem que ser bem denso. Porque senão ele não conseguiria abrir. Tinha que ser tipo titânio. Exatamente, tinha que ser um metal altamente resistente. Titânio, alguma... Adamantium. Adamantium, vibranium. Porque vibranium seria um vibrador de vibranium. Não, que ele repele, né? Exatamente. Mas funcionaria no sentido de que ele não quebraria, porque ele poderia aguentar o impacto. É, verdade. Pensa, é uma bosta. Acabou. A gente acabou de mostrar que é uma bosta. Sim. Super força. Sim. Super velocidade. Uhum. Impossível. Imagina na rua de São Paulo, que é tudo quebrado, você correndo com aquela velocidade, você ia... tropeçar, bater a boca e quebrar os dentes e gastar dinheiro em ortodontista. A sua cognição acompanha a velocidade que você corre. Andando lentamente você não tropeça. Por mais rápido que seu cérebro seja. Ok, mas quando você tá correndo, você tá prestando mais atenção, né? E se você estiver pensando que você precisa comprar pão? Na verdade, eu acho que o maior problema é uma coisa mais aproximada com o mercúrio nos quadrinhos. Sim. Que a super velocidade é uma coisa que você ligaria e desligaria, que nem o Flash faz, por exemplo, na série. Olha, você estaria o tempo todo rápido. Sim. Você existe mais rápido. Existe, mas o seu pensamento é mais rápido, seu metabolismo é extremamente rápido. Então, você tem que comer muito, porque eles mostram isso, mas não chega perto do que o Flash tem. Não, comer. O cara teria que comer o tempo todo pra viver. Ele teria que correr comendo. É. Porque senão ele ia morrer. Sério, o corpo dele fora parar. Que ele teria que ter uma densidade maior também pra ser resistente, pra o vento não desmanchar uma mosca que bater em você, afunda seu crânio. É, eu já acho foda que a roupa dele não queima enquanto ele corre. Não, também tem isso. Ah, normal, quando ele corre é normalzinho. Na boa, Flash é o personagem mais ridículo no sentido de conceito, que nunca nada funcionaria no não. Flash. Nada. Nada, zero. Mas tem um diálogo interessante do Mercúrio no quadrinho que as pessoas falam, você é muito cuzão, você é escroto, não dá pra ficar perto de você. Ele fala, imagina que todo mundo é lento que nem uma lesma. E pra você interagir com uma pessoa, você tem que falar que nem um retardado. É, Você fala baleiês. Ah, isso vai ser no... Sabe que eu odeio. Então, velho, porra. Sabe, é uma merda de poder. Tem um papel pra anotar aí uma coisa? Não. Tá. Tem ali, ó, tem no... Tem uma caneta aqui. Tem na parede ali, ó. Papel na parede? É. Ah, tem mesmo. Peraí. Mas seria uma coisa meio incômoda, né? Assim, a não ser que tivesse mais pessoas super rápidas, você faria a sua comunidade de super rápidos e viveria nela. É. Porque senão você se fudeu. Você não consegue interagir com o mundo, nada faz sentido pra você, todo mundo é lerdo, tudo é chato. Horrível. Aí, voltei. É, seria terrível. Ai, tá porra. Desculpa, gente. Nossa, eu vou anotar num papel da DC Comics. Ah, faz sentido, a gente tá falando do Flash agora. Ah, é verdade, que bosta. Eu não sei se escreve assim, mas tudo bem. Mas pelo menos dá pra lembrar. Não é assim que escreve. É... Não, não é assim que se escreve, eu sei. Não. Não ri da minha cara. Parece Baileys. Então, o Flash. Eu sei que o Flash, nos quadrinhos, uma das regras que ele tem é que ele corre e ele abre, tipo, um campo... Ele tem um campo gravitacional próprio, uma coisa assim... Um negócio que impede que ele se foda. Que impede que ele se foda. Ok, mas os caras tiveram que fazer todo um... Ele jamais poderia dar um soco num vilão indo rápido. Ele ia quebrar todos os ossos. Digamos do corpo que existisse dele. O Flash. O Flash nunca seria derrotado. Primeiro que ele corre mais rápido que a luz. Quem corre mais rápido que a luz... Sim, que ele volta no tempo. Ele volta no tempo. Então ele nunca ia perder. Outra, que nem você falou, o osso dele teria que ser um osso extremamente resistente. O primeiro soco que ele der, ele quebra todos os ossos do corpo dele... E vira pasta. Ele teria que ser tão denso que ele afundaria na terra. Exato, exato. Ele, sabe o que ele é? Ou ele era extremamente denso, que nem você falou, que ele afundaria na terra, ou ele ia virar o frango sem... Desossado. Porque não tem como. É. E outra, os músculos dele, o corpo dele, não ia acompanhar esse ritmo. Imagina o coração dele, a quantidade de batimento cardíaco. Explodir. Não é preparado pra isso. Ah, mas nos quadrinhos... Mas tem uma cena legal pra caralho na série que todo mundo achava que ele tava flatlining morrendo, mas na verdade era só o coração dele batendo tão rápido que a máquina não registrava. É, mas isso aconteceria. Isso é do caralho. Ele é tipo um beija-flor elevado a milionésima potência. A velocidade da luz. Outra, super velocidade seria horrível. Por mais legal que possa parecer em teoria, seria horrível. Porque, como você falou, o mundo seria muito lento pra você. Uhum. Você conseguiria fazer tudo muito rápido. Então, seu tempo ia ser muito diferente da humanidade. Uhum. Seu cérebro ia estar funcionando numa frequência muito mais rápida. Imagina que horror que é o mundo. Sabe? Tipo, você imagina você assistindo uma série de televisão, você querendo... Já tá pensando no, nas coisas que você vai fazer depois, não sei o quê. Porque seu cérebro tá muito além. Você é imperativo o tempo todo. Imperativo o tempo todo. Vai ter que tomar Ritalina a vida inteira. Tipo, não, ele ia ter que tomar doses cavalares de Ritalina. Ele ia ter que tomar 10 caixas de Ritalina por hora. Assim, pra, tipo, e o coração dele ia parar por causa de tanta Ritalina. Ele ia ficar retardado, porque Ritalina abre um buraco no cérebro, né? Só isso. Então, assim, super velocidade. Fica a dica aí, galera. Imagina o sexo sendo super rápido. Meio segundo. Não, primeiro que assim, ele frita a mulher. Não, o seu cérebro tá ligado no 2200, no 220. É. Suas sinapses são mais rápidas. Sua reação tátil, sua sensação tátil é muito intensa. É. Então, ele ia fazer assim, ó. Já era. Exato. Qualquer estímulo nervoso. Ele roçando o pau na perna, ele ia gozar enquanto corria. É verdade. Roçando. Uma roçada, porque uma corrida dele é 30 roçadas por microsegundo. Isso ia ser uma bosta, ele tem hipersensibilidade. Ele bateu o vento e fazer. I just in my pants. A música do Flash. Será que o Flash caga rápido? Pra caralho. É só um tiro. Deve ser bom limpar, porque às vezes a gente tá limpando cocô. É, não vai sobrar nada, né? Só vai. Pá! É, atravessa. É expulso. Imagina o cocô do Superman. A gente não falou. Temos que falar sempre o cocô de cara do superpoder. O cocô do Superman atravessa todo o esgoto da cidade, atravessa o centro da Terra e a Terra. E fica lá no núcleo, junto com o metal derretido, fundido. Do... E eu virava diamante. Eu achei bosta do Superman e lava no. Então Então, ele tá criando um novo núcleo. O quão prático é o cocô do Superman? Zero. Do Flash. O Flash ia ser bom pra se limpar, porque uma coisa irritante de limpar o bumbum é o seguinte. Outro que ia ter que mirar pro espaço. Nossa, sim. Não, massa vezes. Ele ia rachar o vaso. É? Como é que é? Massa vezes aceleração? Como é que é? Sobre luz ao quadrado. Então, isso é o cocô dele. É E igual a MC ao quadrado, o C é de cocô. Ele racharia um vaso cagando. Não racharia um vaso, ele racharia o cano inteiro. Mas se limpar seria bom, porque a coisa mais irritante do mundo é quando você vai se limpar um bumbum. Porque você começa a limpar, às vezes parece que tá limpando um marcador. Tá ligado? Não, não para nunca. Sabe por quê? Porque a gente tem pelos na bunda, cara. É verdade. Quem não tem pelos, quem nasceu com a alegria de não ter o cu peludo. Ah, mas no mínimo tem uns pelinhos bem fininhos. Mas é bem mais de boa. É bem mais de boa, é. Quanto menos pelo, menor. Imagina o Tony Ramos cagando, coitado. Puta que pariu. Acho que ele faz depilação a laser no cu. Eu faria, se fosse. Nossa, eu faria. Eu queria fazer hoje. Eu nem sou o Tony Ramos. Sim, eu faria. Eu tô falando aqui. Se eu tivesse grana sobrando, eu ia fazer a depilação a laser então no cu. Então vocês têm que comprar 11 reais, princípio. Compre bastante uns e reis. Que ele vai gravar um momento no Instagram quando depois depilar o cu a laser. Gente, ele é meu cu. Olha, tá lisinho. Tá lisinho. Parece a cabeça do Valmor Chagas. Não, como é que é o nome daquele cara? Valmor Chagas é cabeludo, pô. Como é o nome dele? Expedião Amin. Caralho, o mano. O cu de Expedião Amin. Amin Kader. Hashtag Darth Vader, o que é? É o Nuco. Darth Vader e o Nuco. É, bom, super. Teleporte. Péssimo. Péssimo. Você vai se teletransportar dentro de uma parede. Não necessariamente. Se você não tá andando na sua casa, que você conhece melhor do que ninguém, e bate na parede sem querer. Vamos entender que assim, você tem um nível de precisão absurdo com teleporte. Eu quero me teleportar no corredor na frente do extintor. Você vai se teleportar no corredor na frente do extintor, ok? Tá. Aí você pensa, caralho, tô atrasado pro trampo. Vou me teleportar na rua. Você vai trombar alguém, você vai teleportar dentro de alguém. É. Na frente de um carro. Exato. Não, o que você falou é verdade. Dentro de alguém. Às vezes o cara tá passando, você rachou o cara no meio. E você junto. E você processo. Junto, é óbvio. Ou será que é o teletransporte que nem o do Star Trek, que os caras se unem as moléculas? Ah, que horror. Imagina se eu tô andando, me teletransporto eu junto com o Ayrton Marinho. Instantâneo, um gêmeo siamês bizonho. Andando na rua. Imagina o Thiago Marinho. Thiago P. Marinho. Thiago P. Marinho. Péssimo, não, não dá. Assim, o tem uma coisa noturno. Que não consideram é. Em nenhum teleporte. A Terra tá se mexendo o tempo todo. Sim, é verdade. Você quer mirar... E numa velocidade absurda. Sim, você quer mirar na Avenida Paulista, naquele segundo que você... Aquele microsegundo que você leva pra teleportar, você tá no meio do Oceano Pacífico. É. Com sorte. Com sorte. E assim, a uns, sei lá, uns 2 quilômetros do chão. Então pensemos o seguinte. Você é muito bom de cálculo e você consegue calcular isso. Você é o nerdão da galáxias. É o Neil deGrasse Tyson com teletransporte. Tipo, vou me projetar no espaço, no lugar X, e vou voltar no lugar que eu quero. Voltar no lugar que eu quero. Ok. Mesmo assim, o teletransporte implica que você saiu do espaço-tempo... Atravessou ele. Você ia voltar um objeto estático, o negócio tá se movimentando milhões de quilômetros por hora. Exatamente, exatamente. Ia ser despedaçado. Você ia ser despedaçado. Na hora que você pousar, seus pés iam virar ao contrário, você ia cair de cara no chão e ia virar pasta. É. Acabou. Ou seja, é impossível. O único que talvez passa por isso é o Noturno. Não, o Noturno tem um monte de regra. Ele passa por uma dimensão infernal. Exato, pra sair onde ele quer. Exato. É diferente. Tanto que ele sai com o show de enxofre. É. Toda vez que o Noturno aparece, cara, peidou, né? O Banff é enxofre. É o que eu fiz no começo do episódio. Exato. É tipo o Noturno, você teletransportou pelo cu do barulho. E assim, um peidinho, assim, puf. Ele é o único que passa, mas porque é outro rolê. É, outro rolê, exato. Agora, pensemos no Homem-Aranha. Sentido de aranha. Vamos começar que só tem a cena do cu, não do seu braço. Ah, teletransporte com cocô. Como que a gente pode pensar? Você pode estar cagando, espirra, teletransporta. Aí você, de repente, tá no seu quarto, caga em cima da cama. Considerando que você não ia morrer instantaneamente, você cagaria na sua cama. Será que dá pra você cagar teletransportando? E que assim. E se você cagar enquanto. Se você tá cagando enquanto teletransporta, o cocô vai com você? Porque ele faz parte de você até certo ponto. Se ele já picotou, não. Então, exatamente. Você tá pendurado, sim. Você cortou o rabo do macaco, não. É. O charuto do beijo. Você tá pendurado, sim. Você tá pendurado, sim, vai junto. Mas é. E assim, todos esses. Meu, você cagar dentro do espaço-tempo é sacanagem, hein? Já pensou os caras estão lá no espaço-tempo, lá tem a polícia do tempo, que nem tem. Onde que é Gravity Falls, né? Que tem. Aí os caras estão lá de boa, oh, Thiagão, tá transportando aí. Que é isso, filho da puta? Cagou a porra toda, mano. O chão aqui eu inserei hoje. É, tem uma coisa que permeia tudo isso também, que é os seus espasmos involuntários. Uhum. Um pesadelo, um susto, um espirro. Isso mexe o jeito que você pensa. Sim. E esses poderes estão normalmente diretamente ligados a você pensar. Sim, é lógico. Tipo, teleporte. Sim, é. Num susto, você se teleportaria sem pensar. Sem pensar. E numa dessas, você podia parar numa parede. Exatamente. Não, parar numa parede é até uma coisa boa. Imagina você passa, para num triturador de alimentos industrial. É. Ou, tipo, você para, tipo... na cadeia, tá ligado? Aí tem... no centro da Terra. No centro da Terra. Lava, no magma. É, exato, ou no espaço, acima da atmosfera. Aí daria tempo de você voltar. É, tudo bem, vai depender das regras de teletransporte, mas ok, tá, beleza, isso aí dá. Se você se transportar sem querer, ficar com um frio. De morte imediata, véio, já era. É, uma parede, você morreria. Uma parede, você morreria. Se você levar a parede de volta, embora com você, que nem o cocô. Não, você ia se fundir ela, porque as suas moléculas, na hora que você... nem o cocô. Que nem o cocô, é verdade, tem razão. Então, teletransporte com cocô? Zero. Zero. Agora, sentido de aranha. Então, vamos começar com a aranha, que a teia sairia do cu. Igual sim. Uma aranha, não ia você criar glândulas no braço. E o Homem-Aranha não teria pênis, porque a aranha cai o pênis. Isso. Né? Tipo, tem aquele... como é que é? Scientifically accurate. Spider-Man. Sim. Anota aí pra linkar. A nova anotada. Ai, caralho, que saco, eu tô aqui. Ah, imagina você se balançando. Eu vou escrever aranha... scientifically accurate. Vídeo. Não, eu tô tentando fazer o mais... você vai ter que lembrar, então. Eu ouço o episódio. Tá. É... imagina você se balançando pelo cu, assim, ó, pela cidade. Com a bundinha pra cima. É, seria tipo cagar a porra toda, só que com teia. Boa definição. Tá, beleza. Você pensa que o Homem-Aranha, tipo, quando ele joga na boca do Dr. Octopus pra ele. Ele com diarreia ia fazer uma meleca na cidade. Desgraçada. Meu, imagina, tipo, você é aquela serpentina de lata que tem no carnaval. O cu do Homem-Aranha. E se ele tiver prisão de ventre, ele não consegue se balançar por aí. Eu vou morrer. É, bom. E o sentido de aranha? Sentido de aranha seria péssimo. Tudo é perigo pra você. Sim. Um pernilongo é perigo. Sim. Porque o seu corpo é uma ameaça ao seu corpo. Sim. Certo? Fazer cocô é uma ameaça pra você. Porque você... sim, porque tem que expelir aquilo, porque aquilo é nocivo pra você. Ia ficar fazendo tingling o tempo todo. Exatamente. Uma gripe que você pegasse, alguém tossiu... puta, é verdade. Isso enquanto é um o seu perigo. Sistema imunológico estiver funcionando, você ia estar em alerta o tempo todo. O tempo todo. Que desgraça. Ele ia enlouquecer. Ia enlouquecer em, tipo, 2 dias. Porque ficar o tempo todo aquele alerta. Ah, daí você fala, não, tudo bem, ele pode se concentrar, não sei o que. Ia ter uma paranoia louca, ia, tipo, dar descarga de adrenalina, porra toda. Ele ia morrer de infarto. Ele ia morrer de infarto, exatamente. Não dá pra ter sentido de aranha. E o cocô já foi citado aqui, né? A não ser que tomasse caixas de Ritalina ou de diazepam, alguma coisa assim. É, ele pode tomar um monte de diazepam e ficar bem tranquilo, um Rivotril, assim, é. De boa. Pode ser, isso pode ser. Ele tem que tomar tarja preta pra sobreviver. Mas aí você vai ter que... O segredo pro Homem-Aranha... continuar vivendo seria anular o sentido de aranha. Tomando tarja preta. Uhum. É verdade, um psicotrópico aí pra dar uma relaxada. E ele loucão com a força proporcional de aranha? Uhum. Claro que eu entendi isso. É, ele porque a aranha não é mais forte. Tudo. Tipo, na verdade, uma formiga é, ela tem uma força. Sim, a aranha não tem força sobre inseto, sei lá. A aranha, ela é normal. É, se ele fosse ter uma força proporcional de uma aranha... cientificamente, você crescer uma aranha, ela ia desmontar. O Homem-Aranha não conseguiria. Ela não tem esqueleto. Ela não tem esqueleto, exatamente. Ela é invertebrada. Então, não daria certo. Não é um bicho super forte pra você fazer... não, exato. É a formiga ou é? No que nós citamos nesse instante. Parece que o animal mais... o bicho mais forte nesse sentido parece que é o carrapato, não é? É uma pulga. É um dos dois. É um dos dois. Mas é, então, tipo, nada a ver. Não tem um homem pulga? Não tem. Podia, né? Podia. Aí, Ayrton. Ayrton, você que gosta de plagiar as coisas, Ayrton. Você gosta dos personagens bizarros? É, quero Cabeça de Carro. Cabeça de Carro. Cabeça de Carro, inclusive, tá no álbum Quimera. E o Homem Pulga? Homem Pulga deve ter. Deve ter. Eu acho que tem no The Tick. Ah. Tem no The Tick, se não me engano. Ele é o Carrapato. É, ele é o Carrapato. Ele é fortão. Carrapato esse que é um aracnídeo, que pouca gente sabe. Pois é. É. Ele é super forte, né? Mas ele tem todos os defeitos de ter super força. O The Chick é um que brinca com isso. Pelo menos alguém fez. Passemos para o próximo superpoder. Não, e o cocô do Homem-Aranha? Então, eu falei... Cheio de teia. A teia. Ou seja, cagar a porra toda é ser uma bosta. E seca. Mas tudo bem que nos quadrinhos fala que depois de uma hora a teia se dissolve. Mas porque ele cria a teia dele. É porque ele cria a teia dele. É um composto químico, não é a teia orgânica. É verdade, tem razão. Assim, se ele fosse Homem-Aranha... Mas na casa dele, então, ia ser todo um bloco de teia. Sim. Homem-Aranha orgânico, do jeito que ele foi feito no cinema... Uhum. É, não dissolveria a teia dele. Não dissolveria a teia dele, tem razão. Porque a teia de aranha, da aranha, ela é extremamente resistente e ela não dissolve. É. Né? Puta, e na proporção de uma pessoa, seria um bagulho muito foda. É. Ia ser mais foda que um cabo de aço. Uhum. Não, proporcionalmente sim, porque... Ninguém ia conseguir tirar essas porra. Ela é mais forte que o aço, proporcionalmente a teia, de uma aranha... Inseto. Alguém provavelmente prenderia ele, encheria ele de Rivotril, faria ele cagar o tempo todo pra criar, usar essa matéria-prima super resistente pra criar coisas. Ia ser tipo uma cultura de material. E ele ia ficar preso lá, tipo, que nem aquelas vacas que ficam presas. Injetando Rivotril na cabeça. E como é que chama? É, laxante. Laxante nele. Taca laxante no cu do Homem-Aranha. É. Beleza, Homem-Aranha não dá. Peças ciborgue, peças mecânicas do corpo. Não daria. Por quê? Fisicamente, se você tiver um braço que nem o Soldado Invernal, o primeiro soco que você der vai rasgar seu corpo. Eles são sempre mais fortes do que o corpo. Sim, é verdade. Só que o corpo não aguenta aquele impacto, ele não tá preparado. Onde tá junto. Exatamente. Ele ia cair. Com sorte. O braço ia soltar. O braço ia soltar. Com sorte. Ele ia rasgar e cair, assim. Com sorte. No que ele foi levantar um carro, aquelas coisas que mostram no cinema, tipo o Jax do... Sim, dos braços. Dos braços do Mortal Kombat. Primeira vez que ele der um soco no chão, que nem ele faz lá, cair os braços dele e ia quebrar a coluna dele. E se você for tipo o Deathlok, que é 30% do seu pessoa aí? Não, então, mesmo assim acho que não dá. Porque a parte orgânica sua, ela não tá preparada pra aquele tipo de esforço. Não tá, o nosso corpo ele tem um limite. Ele não aguenta, o osso quebraria. Quebraria, né? não tem como. Se e outra aqui, você teria que ter um implante cerebral, coisa que nunca mostra nas HQs, quase nunca, na verdade. Que você teria que ter um implante cerebral pra poder controlar aquela parte, que não orgânica. Sim. Teria. Porque assim, como é que o seu cérebro vai mandar um estímulo? Ele vai entender uma que parte aquilo não é dele. Não tem você como. Tem uma interface. Exatamente. Ou seja, você tem que ter uma tecnologia extremamente complexa no seu cérebro que provavelmente estaria. Você teria que inserir um chip numa parte que daria algum tipo de sequela que você ia babar, ou você ia se cagar, não sei o quê. Bom, não dá pra ter uma peça desse tipo. Mas, implicações de cocô com esse superpoder. Jax, por exemplo, ele não pode limpar o cu. Pô, mas o senhor tá hoje flatulento. Você tá falando de cocô? É verdade, velho. Cada vez que cita cocô, o seu esfíncter libera um... Eu queria lembrar de uma música agora, que é a música tema do bloco Vida de Merda, de Hermes e Renato. Ou Merda Acontece, na real. Merda Acontece, era, né? Que era... Peide agora, pra não peidar na hora. Punk novo funk. Punk novo punk. Onze respeitos. Então, ele não pode ir pra bunda. Ele não pode ir pra bunda. Ele rasgar a bunda dele no meio. Ele abrir como se fosse uma abóbora podre, você sabe? Assim. Ele podia usar chuveirinho, mas ele ia pelo menos estourar o chuveirinho na mão. E ele enferrujar o bracinho dele, né? A não ser que seja de aço inoxidável. Vamos partir do pressuposto que ninguém é assim idiota de fazer um bagulho de ferro puro. É verdade, é. Nem um homem de ferro é de ferro, velho. É um homem de ferro de titânio. Então. Não, vamos então passar pro homem de ferro. Homem impossível. De ferro. Impossível. Não. Completamente não, impossível. Impossível. Como possível? Não, é impossível. Ah, tá. Você que tá. Tô achando que a gente tá discutindo. O Homem de Ferro tá lá, yay, armadurona, pá. Ele é um soco daqueles que ele atravessa duas paredes e ele morreu. Exatamente. Dentro dele não é uma pessoa. Por que que você acha que os carros de antigamente que eram de ferro, tipo um Fusca, uma Brasília, não são. Os carros de hoje em dia não são desse jeito? Ah, porque é mais barato. Não, meu filho. Se você bater um bloco de metal e você estiver dentro, você. Os seus órgãos se liquefazem. É. Porque, tipo, o impacto tem que ser absorvido por alguém. Se um negócio forte daquele não vai absorver impacto, quem vai absorver vai ser você. É. Por isso que o carro hoje em dia amassa. É amassa. Pra você não morrer. Ótimo que ele amassa. As pessoas xingam, brigam, não sei o quê. Cara, se não amassar, você morreria. É. Entendeu? E a armadura do Homem de Ferro é basicamente isso. Ok. Digamos que ele tem um sistema de absorção de impacto. impacto. Ele tinha que ter, sei lá, 3 metros de profundidade. Exatamente, ele teria que ser gigantesco. Só aquele Hulkbuster ia ser possível. É, exato. E mesmo aquele ainda acho que é pouco. Porque digamos que um soco do Hulk... Através, mata qualquer coisa. Mata qualquer coisa. Ele ia virar um líquido dentro daquele negócio. Você ia abrir lá e aparecer uma... Mingau. Um Mingau Stark. Uma lata de molho Quero. Tá ligado? Assim, ia ser isso. Porque não tem como, é impossível. Um corpo não aguenta aquele impacto. O nosso corpo não é preparado. Se eu te der um soco muito forte no peito, eu posso parar seu coração. Assim. E eu nem sou o Hulk, sabe? Eu nem preciso ser o Hulk. É só um soco bem dado ali. Para. Então, tipo, é impossível. Homem de ferro. Agora, o cocô dá. Tudo bem, ele pode ter criado um sistema de... Igual do astronauta. Igual do astronauta, que faz o cocôzinho lá dentro. Será que ele, tipo, ele evapora e sai um vaporzinho, assim, marronzinho? Assim? Não, deve puxar, assim, ó. E fica num lugar que depois, tipo, ele... Ele tira um pouquinho. Estaciona agora e sai. É. E o Homem de Ferro é super bundudinho, assim, né? Tipo, tutulinho, assim, né? Tipo, do bem magrinho. É tipo como se fosse uma roupa de lycra de ferro, né? Que ele usa, né? Então, tipo assim, onde que fica esse cocô? Vamos pegar o filme, já. O Sim. primeiro filme. Na hora que ele cria a primeira armadura, ele sai voando depois de explodir o acampamento. Ele toma um tiro de míssil, né? Não, na primeira armadura, que ele só voa pra sair pra escapar do lugar. Sim. Só aquela queda já, pelo menos, quebrava metade dos ossos dele. Não, o crânio dele ia virar pó. Porque ele cai de costas, ele né? Cai duro, ele cai duro, ele cai... Pum! Faz uma cratera. É, exatamente. Sabe, e virar pó aí dentro. Tipo, ele poderia não morrer com os órgãos, mas os ossos dele iam quebrar todos. Todos, não ia sobrar um. Então, é impossível. Agora me diz o problema do Magneto. Qual é a merda de ter magnetismo? É que o Magneto ativa e assim, desativa. Não vamos falar dos fáceis. Tipo, telepatia é uma bosta. Não, telepatia é uma bosta. Telecinese é uma merda, pelos mesmos motivos da super força. Exatamente. É fácil, chutar agora, com o morto. O Magneto tem um problema. Todos nós temos ferro no sangue. Uma vez que ele ativasse pra pegar as armas dos policiais... Ele ia puxar tudo ele isso. Ele ia puxar o ferro de todo mundo. Se ele fosse extremamente seletivo. Se ele conseguir controlar, selecionar a densidade do ferro que ele tá puxando, não sei o que, sei lá, mesmo assim ele ia puxar aquele, sabe por quê? Porque aquele é mais fraco. É, ia ser traído. Ia ser traído. No filme tem a cena que ele puxa, né? Que ele sai pelos poros do muito cara. Muito ferro no seu sangue. É, exatamente. Porém, mesmo em pequena quantidade, a gente tem muito ferro no nosso corpo. Uhum. Assim, claro. Ele ia puxar tudo. Só que ele ia não ia puxar suas armas. Ele ia puxar garfo, ele ia puxar... Porra toda. Calota de carro, ia puxar o concreto do chão. O concreto não, o asfalto, tudo. Tem uma porcentagem metálica ali, apesar, né? Ia vir tudo. Ah, aquele esforço que ele faz pra levantar aquele estádio no Dia do Futuro Esquecido. Ah, o cérebro dele explodir. Não, e se não explodisse, ele destruía a cidade toda. É. Não, porque o campo magnético que ele fez pra puxar tudo aquilo... Ia puxar todo o ferro, sei lá, da costa oeste, sabe? Assim, sabe? Ia fritar a galera. Ia fritar a galera. Não, ia ter o cara andando na rua. Ai, que legal, não sei o que, tô indo trabalhar. Não, ia atravessar um garfo que o cara tava comendo na Califórnia. Isso é uma viga do esgoto. Todo prédio tem vigas metálicas. Sim. Né? Ia sair tudo. Ia sair tudo. Os prédios iam tudo cair. Assim, ia tudo. Parecia um dominó. É, aquilo que ele fez não ia acontecer. Não, não ia acontecer, não tinha como. Do estádio inteiro se levantar bonitinho. É, eles desmoronar tudo. Ia cair a porra toda. Então, tipo assim, e Magneto cagando? Pode cagar, Magneto, a gente deixa. Magneto tá ele de não boa. Tem problema de cagar. Desativa o poder, caga ali. É a única vantagem de todo o poder que a gente falou, que ele caga normal. Ele poderia. O Magneto tem uma vantagem sobre os outros. Se ele é tão seletivo, ele pode colocar ao redor dos papéis higiênicos da casa dele um lacinho metálico. E deixar lá no armarinho. Se ele chegar lá e. Sem usar a mão. Não, é, também não, mas eu pensei assim, ele tá sentado sem o papel. Ah, e vem o papel pra vem ele. Vem papel pra mim. Não precisa do... Como é que era a propaganda que passava lá? Jarbas, né? Não era Jarbas. Ah, não sei. Alfredo! Aí vem o papelzinho, Magneto sentadão lá de boa, só vem o papel. Ele não precisa sair pela casa com as cuecas arreadas, andando... Tic, tic, tic. Se você mora sozinho, ok. Imagina se você... Assim, quem guarda papel higiênico fora do banheiro? Eu. Você é burro. Eu não sou burro, não tenho lugar pra guardar no banheiro. Como não? Não, não tem armarinho no meu. Deixa lá, cara. Não, e eu tenho lavabo na minha Deixa casa. O saco tipo, no de lavabo papel, eu não tenho porra. Onde colocar Deixa no lavabo. O saco de papel. Ah, mas não, a gente tem uma razão estética, né? Pô, decoração. Ah, pariu. Ah, minha mãe se preocupa, sair você mora com a mãe ainda. Com a bunda de fora suja, vai buscar papel, pô. É, eu prefiro. Não é que eu prefiro, né? Sujou aí? Não. É, e quando eu teve um dia... Esses tempos teve uma frente fria, né? Aí eu tava tomando banho de boa, quentinho. Eu falei, da hora, né? Tô tomando banho gostoso aqui. E a toalha? Que tava na área de serviço no varal. Da hora. Eu tive que sair pelado, molhado, no frio que tava tipo 7 graus. Gelado, assim, eu quase morri. Eu ia morrer igual o Jack. Minha mãe ia chegar em casa e ia estar morto, pelado no meio da cozinha, assim, roxo, tá ligado? Tocha humana. Poder de pegar fogo, combustão. Que bosta. Não dá. Ah, ele ativou esse poder na rua. Ele derreteu todo o asfalto. Ele. Primeiro que assim, a temperatura ao redor dele deve ser altíssima. Sim. Porque o fogo dele é bem intenso. Sim. Ele ia matar todo mundo ao redor. O fogo dele é suficiente para ele se propelir pelo ar. E outra, ele ia se desidratar, porque a água do corpo dele ia evaporar. E a gente é feito de quanto? 70% de água, né? Por aí. Por aí. 80%? Acho que é 70%. 72%, digamos assim. Ele ia evaporar a água dele. Ia morrer. Ele ia morrer. Em chamas, morre. Morre aqui. É tipo um fósforo, né? É tipo um fósforo. Não tem só como. Só o Tocha Humana original, que era um androide. Ah, esse sim já pode, tudo bem. Mas mesmo assim, esse não tem. Oh, esse tem vantagem no cocô. Cagou, evapora. Não precisa nem limpar o cu. Maravilha. Ele queima o cocô. Queima, né? O cocô. Hashtag queima cocô. Não, só Darth Vader. Não, é só o Darth Vader e o Nuco. Mas assim, porra, meu. Tipo, pra cocô, Tocha Humana, bacana. Esse aí tá lindo. Tá bom? Tá ótimo, né? Você tá tem bom. Mais algum poder? Você quer... Eu não tô lembrando. Evidenciar. Eu acho que a gente cobriu, assim, os principais, né? Tipo, voar. Falta voar. Voar seria legal, porém, perigoso. Perigosíssimo. Porque, assim, se você só voa, não tem nenhum tipo de proteção, sei lá. Uhum. Primeira pomba que passar vai atravessar a sua cabeça. Se estiver voando super rápido, você se fudeu. Não, e você não pode voar tão devagar, porque não tem como. Você vai num avião, a velocidade de cruzeiro dele é absurda. Não, mas você tá considerando que, sei lá, você flutua, entendeu? Você pode ficar flutuando e nunca mais pisar no chão. Ah, mas ficar de boinha flutuando. Você nunca mais vai pisar no chão? Se você vai atrofiar. Voar, nunca mais pisaria no chão. Mas você vai atrofiar seus músculos. Beleza. Os astronautas, quando voltam, eles voltam tudo atrofiados, sabia? Eu sei. Então, tipo, é péssimo. É. Tem um período de reabilitação pós-espaço de 3 meses, se eu não me engano. Caralho. De fisioterapia, porque os músculos atrofiam todos, porque eles estão na zero gravidade, né? É. Voar seria bacana, mas voar é perigoso também. É. E se você estiver passando num espaço aéreo, tipo, próximo do aeroporto, você vai ser atingido por uma porra de um avião e nem vai ver. Ah, mas eu vou ouvir. Filhão, imagina o barulho que é lá em cima. É o vento. É o vento. É. Porque o vento tá... E você ia congelar. Sim. A não ser que você vai, tipo, com muito casaco térmico, não sei o que lá. Mesmo assim, você vai congelar. De surfista, sei lá. Mas não é congelar, porque é muito frio. A gente não tá preparado. E o seu olho? Você pode entrar numa nuvem e dar de cara com o avião. É verdade. Ou com uma porra de uns ganso passando. Ganso não, é pato lá, fazendo forte, em vez de atravessa inteiro. Mas cagar voando ia ser legal. Ia ser muito louco. Nossa, eu lá na Paulista, assim, ó. É só os caras assim, é o fim do mundo, Armagedon do cocô. Cocô-gedon. Ia tomar ela cheio de propósito. Na diarreia eu ia só lavar, assim, ó. Passar na frente daquelas baladas chiques que tem o pessoal bonito, sabe? Tudo bem sarado. Cagar em todo mundo, filha da puta, toma meu cocô. Ficar seguindo o Alckmin, mano. Ia cagar na cabeça dele todo dia. Nossa, eu ia ficar voando na boca dele enquanto ele tá dormindo, assim. Só plum, plum. Tá faltando água, né, filha da puta? Dá uma mijadinha também pra ajudar. Ainda jogava, mijava naquela careca, filha da puta. Alckmin do caralho. Nossa, mas não, mas voar não dá também. Mas a aplicação do cocô é boa. A aplicação do cocô é melhor até agora. Então a gente fecha com... Com isso, bosta. Com bosta. Porque, tipo, no final tudo é cocô. Porque quando você morre, você sabia disso? Por que tamponam? Por que enfiam... É, algodão no seu nariz, na sua boca, né? E pra no seu bosta. Pra não sair um monte de coisa. No seu cu sai merda. E toda merda que você, tipo, um sneakers que você comeu aos 16 anos vai sair. Uhum. Vai sair tudo que tem dentro do seu cu. Tudo que sobrou de bolo fecal vai ser expulso. Vai ser expulso. Então, tipo, vai que vai. Mas, Barone, sabe o que eu odeio? Ah. Hoje você foi tá elaborada, quase. Você não tá... Você foi bacana, mas assim, você não tava quase preparado. Você tomou um susto aí, caralho. Foi em cima. Sabe o que eu odeio? Você que tá ouvindo, você ouvinte, tô falando até com a voz mais grossa pra que prestem atenção. Eu odeio você e a Pixar que acham que Baleias é engraçado. No filme é uma bosta. Mas por quê? No filme é sem graça. Na dublagem. No filme com o áudio original com a Ellen DeGeneres é sem graça. Você assistiu o Procurando Dory? Nem quero. Quero que se foda. Só porque tem Baleias. Imagina o quanto que Baleias tem nessa merda. E a pessoa que acha que é engraçado falar Baleias? Essa pessoa eu odeio. Então você odeia Deftones. Porque eles cantam em Baleias. Cara, eu engasguei. É verdade. This time, don't feel my... Olha, eu até gosto de Deftones, mas o show deles deve ser insuportável. É legal. Como? Eu fui. Mas é Baleias. É da hora. Não tem como. É da hora. Onde você foi? Não lembro. Funchal? Alguma coisa assim. Não sei, não sei. Funchal? Eu lembro que teve o show deles, mas... Até gosto, mas... Não é saudades do Limp Bizkit. Não, mentira, não tem saudades do Limp Bizkit. O Charlie Brown dos Estados Unidos. O Charlie Brown. O Fred Durst. Limp Bizkit style. Santos. Skater. Keep rolling, rolling, rolling. Em Santos. É. E você? O que você odeia? Cara, o que, que eu odeio? O que, que eu odeio? Eu vou te jogar uma porque... Eu lembrei enquanto você falava o que eu odiava, o que eu queria falar, e eu esqueci no meio. Eu vou te jogar uma porque eu sei que você odeia também. Que eu lembrei agora. Gente saudável, motivada, gente feliz. Não, eu odeio gente que dá bom dia pro sol. Exato, esse tipo de coisa. É que é a galera, é a primeira que vai adotar aquele negócio de dar estrelinha pros outros, vivendo aquele mundinho maldito do episódio anterior de Black Mirror. Eu odeio essa galera. Sim. Que ela se impõe a estar feliz o tempo todo, mesmo não estando, e impõe isso aos outros. Ou seja, esse pessoal é meio riponga. Segunda-feira, você chegou no escritório 8 da manhã, você tá tipo, bom dia, vai tomar no meio do seu cu. Qualquer pessoa que dá bom dia antes do café tá errada, pra começar. Qualquer pessoa que dá bom dia quando a pessoa chega no trabalho tá errada. Primeiro que eu queria que fosse abolido o bom dia. Na verdade, eu odeio otimistas, isso é real, né? É, exatamente, eu tava querendo dizer isso. Otimistas são estúpidos, mais estúpidos que a média. É. Porque a vida é uma bosta, tudo é uma merda. Você ficar se enganando. Nós somos amontoados de carbono vagando numa bola de lama. Se enganando, que tipo, ah, não, é tudo legal, tudo bom, tudo tem um lado bom. Não, velho. Não, tudo só é ruim. Não, é a vida. Não tem como ser tudo bom. A vida é feita de pequenos microcosmos de coisas legais no meio de uma bosta inteira. É. Pensa num cocô. Hoje a gente tá bem, né? Escatológico. Pensa num cocô. Escatologia não é isso. É, não é. Não foi um termo apropriado, tá errado. Escatologia tem a ver com divindades e essas porras todas. Não. O termo correto, original, escatologia... É mesmo? Vem de estudo de divindades. Caramba, não sabia disso não. Doideira, né? Doideira. Aí virou cocô. Virou cocô. Tem a ver, né? No seu caso, realmente, né? Religião. Pra mim tem tudo a ver. Não podia estar mais correto. Mas pensa no cocô que tem aqueles milhos. Os milhos são as coisas boas. E a vida é o cocô. É, boa. E com essa a gente encerra, né? É. Então tá bom. Então tchau, Baranho. Não tem recadinho? Não tem recadinho porque não deu tempo de ter recadinho. Ah, vamos falar onde as pessoas acham a gente, vai. Ah, é verdade. É que eu não tenho um padrão que a gente sempre esquece em um dos dois do mês. Né, você esqueceu no do Harry Potter. Não, do Harry Potter teve. Não teve? Não teve? Não teve, eu ouço. O da religião teve. Então é sempre um com um sem. É. Vamos quebrar essa merda. Números primos. As pessoas podem nos encontrar aonde? Onde você achou esse episódio? No site. Isso não é o site. .com.br ou .com, os dois funcionam. Não sei se o BR vai funcionar pra sempre, mas o .com vai. Mas então, de qualquer forma, a pessoa pode ter achado a gente no aplicativo de... Sim, né? Você acessa a porra do site. É. E vai lá e comenta. Ou pelo Twitter, a melhor rede do fim do mundo. Eu acho que eu quero rotar, mas não tá saindo. A rota. Mas pela hashtag, isso não é uma hashtag. Ou no Facebook, a pior rede, você tem a nossa página lá, isso não é uma página. Já decidido aqui, nesse estúdio, que são os dementadores, o Facebook. Sim, são os dementadores. Lá você comenta também, manda aquelas mensagens pra página, os caralho, aquela porra toda. Pode mandar foto motivacional também, que a gente só vai ignorar mesmo, então. Sim. No próprio Twitter... Você pode nos achar em arroba Baroni com E. Uhum. E arroba T de tatu. P. E puta. Pausudo. Aê, gostei. Eu ia falar tipo de pastel. De papete. Papete. P de papete. Uhum. Zanetic, não vou fazer letra por letra, mas é um Czinho só no final. Zanetic. É um C de cunhado. Zanetic-tac. Só com o tic do tic-tac. E por e-mail, não mande @gmail.com. Mantenha essa tradição. No dia que mandar esse e-mail, a gente vai ter que fazer tipo uma fanfarra. Vai ser um evento. Vai ser um evento. Vai ser um episódio especial do e-mail. Então, se você tá pensando em mandar um evento... Mandar um e-mail lá, tipo, faz direito, vai. Não, mas manda um e-mail que seja um tema, uma coisa assim, tipo, grande não, bastante. Manda uma coisa bonita. Não, manda foto, se manda... Se for qualquer bostinha, eu vou dizer que não veio nenhum ainda. É, exatamente. Até ver o que mereça. Nós somos desses. Quebrar esse bagulho, não mande um gmail.com. Exatamente. Enquanto isso... Tchau. Ah, não foi aquele tchau bobão. Tchau. Eu pareço um solzinho. É o do sol da rap dando tchau pra galera. Ah, é o sol da rap com o Dolinho. Dolinho. Tchau!